lado, joga a mão pra cima. Pra todas as morenas de Patos de Minas. Eu não me imaginava sem você. Quero ver. Só os cabelos pretos me faz bem. Quando não tenho, fico doente. Se você não existisse, iria te inventar a forma de um anjo, mas me diria te amar. Respiro você. Só você não sabe quanto eu te quero bem. Vou te fazer a minha vítima, minha refém. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar você na minha história. Eu não me imaginava sem você, meu bem querer, amor pra sempre. Só os cabelos pretos me faz bem, quando não tem, fico doente. Que, se você não existisse, iria te inventar a forma de um anjo, mas me diria te amar. Você está sempre presente na memória. Quero eternizar você na minha história. Se você não existisse, iria te tentar. Presente na memória. Quero eternizar você na minha história. Se você não existisse, iria te inventar. Você não sabe o quanto eu te quero bem. Você está sempre presente na memória. Já eternizei Patos de Minas em minha história.